de quem te desejo. Albina, te beijo, Albina, te beijo. Que quente frescura a tua boca tem, de quente madura, de verde também. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. There's a door that is open to my ears. teus braços desfaleço, no teu corpo desago. Do teu ventre continuo, nos teus olhos me revejo. Companheira, companheira, nos teus lábios mato a sede e não vejo outra maneira de viver. De mãos dadas somos fortes, de olhos postos no futuro. Caminho desbravamos, de asas feitas para a corrida. Companheira, companheira, do teu nome colho a esperança e não vejo outra maneira de viver. Mudam ventos e verdades, mudam sonhos e vontades. Muda tanta coisa, tanta, só não muda esta ternura. Companheira, companheira, neste abraço aprendo a vida e não vejo outra maneira de viver. De mãos dadas somos fortes, e olhos postos no futuro. O caminho desbravamos, de asas feitas para a corrida. Companheira, companheira, do teu nome colho a esperança e não vejo outra maneira de viver. Mudam ventos e verdades, mudam sonhos e vontades. Muda tanta coisa, tanta, só não muda esta ternura. Companheira, companheira, mudam ventos e verdades, mudam sonhos e vontades. Muda tanta coisa, tanta, só não muda esta ternura. Companheira, companheira. Canal 2. O que é que naquela rocha, perdida no meio do mar, arrasada pelo vento, despida pelo luar, por

pelo riso dos que chegam, dos que dormem nesta cama, pela saída e pela luta por tudo que se ama. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. Pela paz deste lugar, pelo vermelho destes dias, pela força de avançar, pela esperança que anuncias, pelo braço que te estendo, pelas nossas alegrias. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. Pela raiva dos que partem o gelo das muralhas, pelo grito dos que vencem ciladas imortalhas, por aqueles que resistem, pelos golpes que não falhas. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. Só de punho erguido a canção terá sentido. As mães a suplicar. Há um preso por roubar um pão, outro só por dizer não. Há palavras a empunhar, silêncios por rasgar. Por cada grito de cada aflito, novo mito, por um segredo que dedo cortarão. Por cada ideia, por cada amigo, por cada irmão, que guerra nos farão. Há um mundo por fazer aqui, este medo de viver. Há as noivas por casar, as noites para amar, cantigas por cantar. Esta esperança de viver com paz vai no vento, vai do mar, vai salgada de lutar, vem vindo devagar. Por cada grito de cada aflito, novo mito, por um segredo que dedo cortarão. Por cada ideia, por cada amigo, por cada ideia, por cada amigo, por cada irmão, lutar até de um golpe só erguer esta canção. famoso.